Uma boa noite. Boa noite. É muito bom estar aqui. A palavra de Deus, ela contém esse evangelho, essa verdade, essa esperança, essa salvação que a gente quer para nós, para nossa família, para as pessoas que a gente ama. Só que a gente sabe que existem influências para atrapalhar. Essas influências, elas atuam no âmbito humano, mas sob ordens espirituais malignas, satânicas, demoníacas. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas dessas coisas. Então, o título da minha mensagem hoje é uma pergunta. Maldição sobre Israel? Abre a Bíblia aí em Números capítulo 22. Cada um que tem a Bíblia aí pode abrir. É aí no comecinho da Bíblia, né? É o quarto livro da Bíblia, o livro de Números. E antes da gente ler o texto, ou os vários textos, vamos pensar um pouco aí nesse título, né? Então são maldições sobre Israel. E eu queria falar um pouco de Israel para vocês. Quem que é Israel? Israel é a família de Abraão, tá? Abraão tem um filho Isaac, Isaac tem um filho Jacó, Jacó tem 12 filhos, eles descem pro Egito. A princípio eles moram ali bem recebidos e tal, e tal, e tal. Mas eles se fortalecem, o povo do Egito fica com inveja, fica com medo, usa de astúcia e violência contra o povo. E agora a família de Abraão, o povo de Israel, está escravizado. O sofrimento é muito grande. Nós tivemos a história dos negros há pouco tempo atrás. Não faz muito tempo que os negros deixaram de ser escravos. E a gente imagina um pouco, né, pela escravidão dos negros, mas uma situação assim degradante, terrível, violenta, complicada. Você vê em algum momento os israelitas tendo filhos e os egípcios vão lá e matam os filhos. Então assim, coisas bem pesadas. Aí o que acontece? O povo de Israel é mais fraco. Não consegue livrar a si mesmo. Aí Deus vai e livra Israel. Deus vai e salva Israel. Deus vai e escolhe Israel para salvar quando eles não podiam salvar a si mesmos. Então esse é o povo de Israel, é o povo liberto do Egito. E a Bíblia diz assim, que Deus libertou Israel para que Israel fosse um instrumento de Deus na terra. Para que Israel fosse uma nação de sacerdotes, de pessoas que amavam, que perdoavam, que eram fiéis e tal, que eram limpas. Tanto no sentido real da coisa, de limpeza do acampamento, das cidades, etc., quanto no sentido de alma, de coração e etc. Só que o que acontece? Então o povo de Israel agora é um povo que vai conquistar outros povos, agora é um povo que vai prevalecer na terra. E isso vai despertar a inveja, o medo dos outros povos, vai despertar maldade, vai despertar violência, vai despertar um monte de coisa ruim nas nações ao redor. E aí que entra o texto de Números capítulo 22 e vamos ler os versos 1 a 6. Então, assim com a Bíblia aberta, vamos orar e vamos ler o texto. Papai do céu, eterno e querido, que ao lermos a tua palavra esta noite, possamos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Números 22, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto do rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Nesse texto aparece agora um monte de personagem. Tem os filhos de Israel, e agora tem um rei de uma tribo, de um país, de um povo. Rei dos Moabitas, o nome dele é Balaque. Nesse tempo, as conquistas de Israel já tinham começado. Então Israel já havia prevalecido contra os amorreus, contra um outro povo, um outro país. E esse povo ficou sabendo dessa história e viu. E falou assim, olha, esse povo é grande, é mais forte do que eu. Eu preciso buscar ajuda espiritual para derrotar esse povo. Aí entra a figura de Balaão. Balaão, ele é reconhecido como uma espécie de um feiticeiro, de um profeta. E o Balaque confia nesse cara. E diz assim, olha, Balaão, vem, porque tem um povo forte aqui, morando aqui vizinho. Esse povo aqui vai lamber tudo, vai destruir tudo. Então, eu sei, Balaão, que a quem você abençoar vai ser abençoado e a quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Até então, a gente não sabe quem é Balaão. Mas agora a gente sabe que Balaão é um cara com uma grande reputação. Ele é um cara, sim, inteligente, respeitado. Sabe-se lá por quê. Quem sabe ele fazia feitiços, feitiçaria. Quem sabe ele fazia jogadas políticas para ficar bem com o povo, para parecer forte, tal e tal e tal. E ele é famoso. O povo até confia, ó, que se você abençoar, vai ser abençoado. Se você amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Tipo alguns evangélicos veem alguns pastores, né? Ó, se você falar, tá falado. Como se fosse assim um Deus. A partir daí, nós vamos estudar três acontecimentos. No capítulo 23 e no capítulo 24. Como é bastante coisa, nós não vamos ler tudo, mas nós vamos ler alguns textos dos capítulos 23 e 24. Vamos começar aí com o capítulo 23, verso 1. E aí vamos ver como é que desenrola essa história. Antes da gente ler também, lembra que é com Balaão que acontece aquela história do jumento, né? Então ele vai obedecer, ele vai lá encontrar Balaque, onde tá Israel também, e ele vai com o jumento e vai espancando o jumento, e aí Deus aparece pra ele. Interessante, Deus aparece pra esse homem e diz assim, olha, você vai. Mas você vai falar o que eu mandar. É Deus que vai falar através desse homem. Interessante. E aí o texto no capítulo 23, o verso 1, diz assim. Então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Verso 3. Disse mais Balaão a Balaque, fica-te junto do teu holocausto e eu irei. Porventura, o Senhor me sairá ao encontro. O que me mostrar, tu notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Então o que acontece? Balaão faz a macumbinha dele. Olha, edifica aí 7 altares, 7 carneiros, 7 cabritos. Bota sangue nesse negócio aí. Vamos fazer a coisa acontecer. E é o seguinte, agora eu vou me afastar. E aquilo que o Senhor me disser, eu te digo. Ok. Aí a partir do verso 7... Balaão vai dizer o que foi que o Senhor disse. E aí a Bíblia diz assim, a partir do verso 7 do capítulo 23. Então proferiu, né, Balaão a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moab dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó. Vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Balaque está esperando a maldição, né? Fez a macumbinha, eu vou lá buscar o Senhor. O que ele me falar, eu falo. Aí ele diz assim, olha, eu vou dizer. Balaque me fez vir lá na minha casa, dizendo assim, amaldiçoa Israel, denuncia Israel, faz o mal contra Israel. Aí ele diz assim, mas eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Olha que mensagem linda, que mensagem poderosa. Eu não posso fazer aquilo que Deus não fez. Não tem como. Deus não amaldiçoou o povo. Esse povo é único. No meio das nações, ele não é contado. Ele é como se fosse o pior povo, Israel. Mas esse povo é o povo de Deus, é o povo escolhido por Deus. Eu quero morrer a morte do justo para eu ter o destino desse povo. Porque além desse povo prevalecer na terra, ele vai pro céu ainda. Olha que benção. Aí Balaque fica desesperado. Aí o texto diz que ele diz, mas meu irmão, eu chamei você aqui pra você me amaldiçoar esse povo. E olha o que você me diz. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos mais alto pra você ver o povo assim maior. E vamos fazer mais holocausto e vamos amaldiçoar esse povo, por favor. Aí que começa a segunda visão. Então, capítulo 23 ainda, o verso 13, diz assim. Então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, não verás de todo. Amaldiçoa-me ali. Então ele diz assim, olha, esse lugar que você tá aqui, esse lugar não foi bom pra fazer a macumba. Vamos fazer a macumba um pouco ali, vamos mais pra frente. Aí ele vai, tá bom, vamos fazer lá. Aí eles repetem, tal, e aí ele diz, ó, agora eu vou consultar o senhor. Aí a segunda bênção, versos 18 a 25. Capítulo 23, ainda ele diz assim. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse, levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas Deus tem feito. Verso 24. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como um leão. Não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então disse Balaque a Baão, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Balaque está desesperado. Ó, mas você não vai amaldiçoar o povo, mas também não abençoa desse jeito, né? Essa que é a ideia dele aqui. Ele está bravo com o profeta. Agora, nessa bênção, existem várias coisas lindas. Ele diz assim, olha, Balaque, a primeira vez eu invoquei a Deus e eu falei pra você. Inclusive, se você leu os textos anteriores, ele disse pra Balaque, olha, eu faço a tua macumba aí, mas eu vou invocar o nome do Senhor. E o que o Senhor falar, eu digo. E é o seguinte, Deus não mente. Ele não vai dizer uma coisa aqui, que ele abençoa Israel, e na tua segunda macumba ele vai dizer, ah, não, agora eu amaldiçoo. Já que você fez duas, né? Porque uma eu não ia amaldiçoar. Mas já que você insistiu tanto, eu mudou a minha cabeça. Agora eu vou amaldiçoar o povo. Não. Deus não é assim. Ele falou, ele cumpre. Ele prometeu, é a palavra dele. Ele recebeu ordem, esse profeta. Depois nós vamos conversar se ele é um falso profeta ou um verdadeiro profeta. Ele recebeu ordem para abençoar. E aqui ele não desobedeceu. Ele abençoou. Olha, o que eu posso falar é isso. Eu posso abençoar, eu não posso amaldiçoar. Porque quando Deus olhou para Israel, Deus não olhou para a iniquidade de Israel. Não quer dizer que Deus não sabia que o povo era pecador. Sabia, e o povo era pecador. Assim como quando Deus olha para a gente, ele vê os nossos pecados e ele sabe que nós somos pecadores. Agora, Deus viu além do nosso pecado. Deus viu Jesus Cristo morrendo na cruz, sendo crucificado por cada mentira que a gente falou, por cada idolatria que a gente praticou, por cada imoralidade em relação a sexo, dinheiro, maldade, fofoca, falta de amor, falta de festa, seja lá o que for. Ele viu Jesus morrendo na cruz. E ele viu que essa morte da cruz ia transformar a nossa vida. E ele não olhou para o nosso pecado, ele olhou para a transformação do nosso coração. E que nós íamos ser um povo que amava ele, que amava as pessoas. Ele não olhou para o nosso erro, não olhou para o erro de Israel. É assim que Deus faz as coisas. O capítulo 24, versos 1 a 9, vamos terminar a leitura dessa noite. E a Bíblia diz assim, olha. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi desta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve as palavras de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó! Quão boas são as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros juntos d'águas. Águas manarão dos seus baldes, as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Isso indica pra gente, essa terceira bênção, que as duas primeiras foram uma certa macumba. Ele fala de agouro, né? Agouro é essa coisa, sabe? Jogar maldição sobre a vida dos outros. Balaão tava fazendo isso. Pai, maldição sobre esse povo. Aí Deus vem, não. Eu não amaldiçoei. E a grande questão é a seguinte. Quem vai ser abençoado não é quem Balaão abençoar, como Balaque tinha pensado. Quem vai ser abençoado é quem Deus abençoar. Quem vai ser amaldiçoado não é quem Balaão amaldiçoar. É quem Deus amaldiçoar. O capítulo 23, verso 23, nós lemos, a Bíblia diz assim, contra Israel não tem encantamento. Já pensou, irmãos, se bastasse alguém fazer macumba contra nós pra gente ir pro inferno? Se bastasse alguém desejar o nosso mal pra gente ir pro inferno? Perdido, era só, bastava ter um macumbeiro no mundo, né? Ele faria uma macumba assim pelo mundo inteiro, acabou. Vocês entendem? Não é assim que a coisa funciona. Porque Deus está acima de qualquer coisa. De qualquer maldição, de qualquer demônio, de qualquer pessoa. E esse homem, Balaão, na Bíblia, ele é um falso profeta. Mas Deus é soberano, desce sobre esse homem, dá visões a esse homem, e esse homem fala as bênçãos maravilhosas e lindas sobre o povo de Israel. Em algum momento, Balaão teve até o desejo de morrer a morte do justo e ir com o povo, e ir para o céu. Mas a Bíblia diz no Novo Testamento que Balaão amou o preço da injustiça, porque Balaque ofereceu para ele dinheiro. Adiante no relato do livro de Números, Balaão tem uma outra ideia. Ele diz assim, olha, macumba não vai resolver. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as mulheres mais bonitas, vamos dar uma festa. Aí Balaão foi usado pelo capeta de uma forma mais poderosa. E quando alguns dentro de Israel se prostituíram com aquelas mulheres, escolheram o mal, se afastaram de Deus, ali caiu maldição sobre Israel da parte de Deus. Mas aquela maldição não foi completa e não foi geral. Ela caiu sobre aqueles que escolheram o mal. Diante de tudo isso, a gente tira algumas lições em geral. A questão de bênçãos ou maldições, elas envolvem a gente um pouco no mundo assim, da superstição, do sobrenatural, do trabalho que alguém faz e joga e tem um demônio. E existe muito evangélico, assim, fascinado por essas ideias. Tudo é diabo, tudo é capeta, porque o encosto, sabe essa coisa Igreja Universal do Reino de Deus, assim? O que que acontece? Aí a gente fica com medo de ser amaldiçoado. E aí a gente vai percebendo, irmãos, que às vezes a gente tem essas superstições com a gente. Que a gente vai ser amaldiçoado e se colocar um copo d'água assim em cima de alguma coisa, fazer uma oração, a gente vai ser abençoado, sabe? A gente vai percebendo que a gente ainda tá ligado a essas coisas, com medo ou com medo ou esperança de que aquilo funcione, coisa assim de simpatia. Muitas meninas, muitos meninos têm essas coisas, né? Lê uma revistinha lá, inocente, confia naquilo, acredita naquilo, coisa de boa sorte, coisa de não passar embaixo de escada, se vê um treco morto, ai meu pai, senhor, me benze. As pessoas assim, elas são muito assim. E esse texto que a gente leu hoje, ele nos ensina que não é assim que a coisa funciona. Bênção ou maldição, elas são definidas no nosso coração, cada um no seu coração. Eu não posso lançar sobre vocês uma bênção que vocês não querem, que vocês não aceitam, que vocês não desenvolvem, que vocês não abraçam como bênção de vocês. Por exemplo, eu vos abençoo com amor. Falar isso é bonito, é fácil, mas tem amor no coração de vocês? Essa é uma escolha de vocês. Não é porque eu fiz uma oração. Da mesma forma, se eu lançar assim, olha, todo mundo aqui vai pro inferno, vai dar tudo errado. Não quer dizer. Então, não tenham medo e não tenham esperança baseado nesse tipo de coisa. Olhem para a soberania de Deus, para o amor de Deus, e entenda que ninguém vai amaldiçoar quem ele abençoa. E a Bíblia diz assim, olha, crê no Senhor Jesus, você, e essa bênção vai atingir quem? Toda a tua casa. A tua casa. Quer dizer o seguinte, que eu sou crente, vai tudo meus primos, meus tios, que bebe, fuma, vai tudo errado, vai tudo pro céu. Talvez não queira dizer isso. E lá no céu a gente vai ver quem foi pra lá e quem não foi. Existe uma parte pessoal de cada um. Cada um aceita, cada um rejeita. Deus não vai levar ninguém obrigado para o céu, mas ele prometeu, por causa da nossa fé, do nosso amor, do nosso trabalho, abençoar a nossa família. E nós vamos confiar nisso acima de tudo, acima de qualquer coisa. O amor perfeito lança fora o medo. Não tenham medo de nada. Tenham confiança de que Deus ama vocês, de que Deus está com vocês. Não é porque o Ezequiel falou, é porque Deus falou na palavra dele. Ele está com vocês para salvar, para perdoar, para abençoar, não para amaldiçoar, e para fazer vocês felizes e fiéis desde agora e para sempre. Amém. É isso que Deus quer para a vida de vocês. Deus eterno, bendito e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pelas tuas bênçãos. Amém, Pai. Senhor. Obrigado porque o mundo não pode amaldiçoar aquele que o Senhor abençoou. Amém. E obrigado porque o Senhor nos abençoou a nós e a nossa família, Pai. Amém. Senhor, não queremos usar as tuas bênçãos para viver longe de ti. Queremos viver pertinho do Senhor, amando ao Senhor e amando as pessoas. Amém. Para isso que o Senhor nos perdoe a cada dia os nossos pecados. Amém. Perdoa também os pecados dos nossos familiares. Amém. Perdoa também aqui essa comunidade, as pessoas que nós temos visitado, com quem temos conversado. Transforma a nossa vida e salva-nos para o teu reino, Pai. Amém. Dá-nos a tua paz, graça e salvação. Te imploramos pela tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.